Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Sejam todos bem-vindos ao programa Lux Esotérica, que está levando para vocês um curso introdutório aos princípios fundamentais do esoterismo e da teosofia, sempre buscando levar para vocês, ouvintes, informações que aumentem a sua cultura relativa aos conhecimentos espirituais, para que cada um possa ter o seu caminho de evolução dentro desta nova era que a humanidade está vivendo, a era de Aquário, onde o indivíduo busca de uma maneira mais livre, de uma maneira mais personalizada. Todos nós, ouvintes, estamos buscando a evolução, quer estejamos conscientes disso ou não. Então, o nosso programa está a serviço desta missão, caros ouvintes, de levar aqueles que estão buscando na internet esses conhecimentos, esta sabedoria, para que cada um formule internamente a sua própria filosofia de vida. E nós estamos tendo a satisfação, caros ouvintes, nesta semana, de falar com vocês sobre um dos pilares fundamentais do esoterismo, que é a lei de harmonia universal, a lei do karma, ouvintes, que é realmente juntamente com a ideia da reencarnação e a ideia do dharma, que é o assunto que mais para frente nós iremos tratar aqui no nosso programa, são as três colunas fundamentais onde se assentam o pensamento espiritualista. Mas nós já tivemos a oportunidade ontem de falar introdutoriamente sobre o karma, mas ele não é um assunto tão direto, tão simples como a priori pode parecer, ouvintes. Quando nós dizemos que o karma traz de volta as vibrações que nós emitimos, que aquilo que o homem semeia, obrigatoriamente isso ele colherá, porque o funcionamento do karma, como nós dissemos, ouvintes, ele é inteligente. Ele é operado por nós através das nossas ações, nós semeamos, mas a multiplicação das vibrações que nós emitimos e principalmente o retorno das energias para nós são feitas de uma maneira administrada, de uma maneira inteligente, onde nós também podemos atuar nesse retorno. Então ela não é simplesmente um princípio linear, como o princípio que nós enunciamos ontem aqui, como Isaac Newton pronunciou na física, onde ele formulou que a toda força feita num determinado sentido corresponde uma reação com a mesma intensidade no sentido inverso. E se a lei do karma fosse simples assim, ouvintes, realmente nós teríamos um mundo um pouco diferente do que nós temos hoje. Porque nós vemos ao nosso redor, ouvintes, muitas injustiças acontecendo no tempo, e muitas pessoas realmente ficam bastante perdidas dentro até da sua própria espiritualidade, porque realmente não compreendem como que a injustiça pode prevalecer, como o sofrimento pode perdurar durante tanto tempo. E muitas pessoas que não têm esses conhecimentos, que obviamente vêm do Oriente, que vêm das sabedorias filosóficas que há muitos séculos vêm sendo preservadas e ampliadas pelos mestres da grande fraternidade, da sabedoria e da compaixão do Oriente, popularmente conhecido agora no Ocidente como a Grande Fraternidade Branca. As pessoas simplesmente religiosas, em determinados momentos, ouvintes, chegam até a duvidar da existência de Deus, porque elas não compreendem como que pode haver tanto sofrimento, tanta injustiça no mundo. E essa aparente, caros ouvintes, injustiça que nós vemos se deve exatamente à grande amplitude da inteligência que a lei do karma possui. Porque ela não, como nós dissemos, ela não tem um retorno linear, né, como nós temos nas forças físicas. Quando as vibrações, ouvintes, atuam no plano emocional, no plano mental e no plano espiritual, realmente o retorno das energias ele é mais lento, e isso é esse hiato que existe entre a ação e o retorno da reação, ouvintes, quando envolve o ser humano, que é um ser complexo, um ser que realmente atua em muitas dimensões. Isso às vezes faz as pessoas imaginarem que o que prevalece no universo é injustiça. E isso não é verdade, ouvintes. O que prevalece realmente no universo é a harmonia, é a justiça, mas nós que estamos presos no tempo cronológico, realmente não conseguimos enxergar o grande arco do retorno das forças. E nós estamos aqui, ouvintes, nesse mundo físico, exatamente para compreendermos como essa lei funciona, porque nós, seres humanos, somos seres da ação. Nós viemos aqui para agir, caros ouvintes, e ação é exatamente o significado primordial da palavra karma. E sempre, ouvintes, que nós agirmos, nós temos que ter consciência que nós estamos gerando karma, para bem, para mal, de uma maneira positiva ou negativa, ou quando nós atingirmos realmente a maestria no karma, ouvintes, nós realmente conseguiremos aquilo que atingem os grandes mestres quando eles realmente equalizam totalmente o seu karma. Não vou dizer aqui que eles acabam com o seu karma, que eles zeram o seu karma, mas eles aprendem a equalizar o karma fazendo exclusivamente aqueles atos que são neutros, que têm relação com o dharma dos indivíduos, que tem realmente a ver com os desígnios divinos para a humanidade, para esse nosso universo. Então essas ações não contêm karma. Mas no momento, ouvintes, no atual estágio da nossa evolução, realmente todos os nossos, praticamente todas as nossas ações estão gerando karmas positivos ou negativos. Então nós estamos aqui para atingir uma maestria, ouvintes, uma habilidade. Como diriam os grandes sábios do Oriente, principalmente da Índia, como Patanjali, que formulou os Yoga Sutras da filosofia do Yoga, ele, e a Yoga significa exatamente a autorrealização, a união do ser humano com a sua divindade, com o seu Deus interno. Ele mencionou que Yoga, a realização espiritual, é exatamente obter a habilidade na ação, ouvintes. Então nós estamos aqui exatamente para aprender a fazer as coisas corretamente, aprendermos a trabalhar de uma maneira conscientes com o karma. E para nós, ouvintes, seres humanos, o karma tem uma profundidade muito maior. Porque nós temos, caros ouvintes, exatamente aquele princípio que escreve no mundo espiritual os registros kármicos, ouvintes. E esta caneta cósmica, podemos dizer assim, esta ferramenta que faz com que nós inscrevamos na luz astral as nossas ações para depois recebermos de volta o nosso karma, é exatamente o nosso princípio mental. Se nós fôssemos dementes, caros ouvintes, nós não teríamos karma nenhum. Assim como os seres que vivem completamente em harmonia com a natureza, como os animais selvagens, como as plantas, como os demais reinos da natureza, eles não possuem karma, eles não têm retornos kármicos, assim como nós seres humanos. Mas como nós temos dentro de nós um princípio divino, que ao testemunhar um ato que nós perpetramos, nós registramos, ouvintes, no universo aquela energia. E isso faz, ouvintes, com que nós tenhamos que resgatar os frutos desses atos que nós registramos. Então, quanto mais avançada uma pessoa, quanto mais intelectualizada, quanto mais consciente, maior será a capacidade dela de registrar e também, tem o seu lado positivo também, isso de esgotar, de terminar com o seu karma. Porque não é só o lado negativo. Ou seja, a pessoa, quanto mais inteligente a pessoa, mais inteligentemente ela pode trabalhar o retorno do seu karma. Que, como nós dissemos, ele não é linear, ouvintes. Ele retorna de uma maneira inteligente, onde nós podemos realmente trabalhar esse retorno para que nós realmente não estejamos sujeitos a vivenciar as mesmas experiências que nós passamos em outras vidas, tendo que colher karmas e atos similares àqueles que nós realizamos. Isso também é uma incompreensão que os leigos têm no assunto, imaginando que se a pessoa, por exemplo, mata uma pessoa numa vida anterior, que ela teria que ser assassinada nessa vida atual. Isso não é assim que funciona, caros ouvintes. O karma não necessariamente traz a mesma experiência para a pessoa. É óbvio que há sempre equivalências, mas nós também podemos atuar nisso. E o fato, caros ouvintes, é que a doutrina do karma, ela é tão profunda, ela tem tantas minúcias, que obviamente num curso introdutório nós não poderíamos descer a todas as minúcias que o karma realmente possui. São tantos detalhes que o mestre Kutumi, um dos grandes instrutores de Helena Blavatsky, quando ela escreveu A Doutrina Secreta, ao se corresponder com um dos seus discípulos, que estava justamente indagando sobre a lei do karma, o mestre escreveu para esse seu discípulo dizendo o seguinte: que ele não se preocupasse tanto, que ele não estava entendendo todos os detalhes desta profunda lei da harmonia universal que é o karma, porque ele mesmo, o mestre, havia passado um quarto de século estudando exclusivamente a doutrina da reencarnação e a doutrina do karma. Então, ouvintes, vocês prestem bastante atenção. Se um mestre de sabedoria passou 25 anos da sua vida estudando os tratados sobre a reencarnação e o karma, não vai ser aqui em dois programas de uma hora que nós vamos descer exatamente em todas essas nuances. Nós estamos realmente introduzindo para vocês esse assunto, que nós obviamente recomendamos a vocês que vocês busquem materiais para aprofundar esse estudo, assim como os nossos associados da Levir, da Loja Esotérica Virtual, tem lá na seção de membros o curso de teosofia, que tem exatamente dois textos, dois capítulos que falam exatamente sobre a lei do karma. E essa capacidade mental que nós temos de registrar o karma, caros ouvintes, está exatamente na parte inferior do nosso eu superior, da nossa alma, que está no corpo mental abstrato, aquilo que nós chamamos na teosofia de corpo causal. Exatamente, ele tem esse nome causal porque é ele que causa as encarnações sucessivas que nós, obviamente, experimentamos. Então, aqui na Terra, nós somos apenas uma projeção da nossa alma, ouvintes, e nós temos na nossa vida um encadeamento com os atos que nós fizemos, a nossa personalidade anterior realizou. E exatamente o nexo causal, ou seja, aquilo que provoca a continuidade dos karmas humanos entre uma vida e outra, são todas aquelas imagens, são todas aquelas memórias que estão retidas no chamado corpo mental abstrato. Ele é que causa a encarnação, mas não é a nossa alma realmente que consegue administrar todos os detalhes dessa encarnação. Mas voltando àquela temática, ouvintes, da aparente injustiça, de que nós sabemos que uma pessoa tendo livre-arbítrio, lamentavelmente muitas pessoas escolhem a vida do crime, escolhem, ou elas dizem que são compelidas a serem criminosos ou a cometerem atos realmente de vilania, atos violentos, de roubar, de subtrair, de levar as coisas que não lhes pertencem, desrespeitando o direito do próximo e, lamentavelmente, muitas vezes ferindo, assassinando, violando realmente os direitos e a integridade física das pessoas. E nós não vemos o universo devolver para essas pessoas imediatamente o sofrimento que elas causam, tanto físico quanto psicológico, para aquelas pessoas que são vítimas desses crimes e dessas perversidades. Mas no estudo, caros ouvintes, mais profundo do karma, existe uma divisão tripla dentro dessa função que não é linear no retorno do karma. Os orientais, caros ouvintes, os hindus, dividem o retorno do karma e a formação do karma em três processos, né? O primeiro deles é exatamente a quantidade de karma que deverá ser saudada na atual encarnação de uma pessoa, que é chamado o karma maduro, né? E em sânscrito esse karma é chamado de prarabdha karma. Então, aquilo que está acontecendo na nossa vida atual, toda a série de acontecimentos, de condições boas ou más, o nosso ambiente, a nossa saúde, as pessoas que estão conosco, os nossos familiares, as possibilidades ou impossibilidades que nos acontecem e eventos que obviamente são, por assim dizer, programados para que nós esgotemos o karma do passado, eles são o nosso karma maduro. É isso que provoca as coisas que realmente estão acontecendo aqui conosco, ouvintes. Mas a verdade é que o karma maduro, né? Então o criminoso, ele não tem o retorno imediato do seu crime, porque o que ele está vivenciando é o seu karma maduro. Então, quando ele comete um crime, na verdade ele está inscrevendo numa outra parte do seu karma, que é o karma em formação. Então, esse karma em formação é que vai realmente inscrever aqueles novos atos para que ele seja realmente acumulado e venha a ter as suas consequências depois. Então, o karma em formação, que os hindus chamam de Kiyamana Karma, né? Ele é são as forças que nós colocamos em funcionamento nessa nossa encarnação. E que, obviamente, não tem, né, dependendo da sua natureza, a maioria dos karmas não tem um retorno imediato nessa mesma vida. O que nós estamos aqui pagando, por assim dizer, é o karma maduro. Mas o todo, caros ouvintes, do nosso karma, ou seja, toda a quantidade de resgates kármicos, ou seja, o nosso balanço kármico, ele está naquilo que os hindus chamam de Sanchita Karma. Sanchita Karma é o karma acumulado, é a totalidade das ações que nós fizemos e que obviamente tem que ter a sua devida o seu devido saldo a ser realmente resgatado. Mas o fato é que o ser humano não suporta, ouvintes, pagar o seu karma, esgotar o seu karma numa única encarnação. Então cada um de nós, caros ouvintes, tem dentro de si muito karma acumulado e obviamente que nós temos que progressivamente ir resgatando esses karmas. Porque o karma maduro, caros ouvintes, é esse que já está acontecendo conosco hoje. Mas e o karma em formação é aquilo que nós é aquilo que está sendo inscrito das nossas ações no nosso karma acumulado. E o karma acumulado é a totalidade, né, de todas as ações e reações que nós acabamos gerando. O que é realmente muito complexo, porque obviamente o ser humano, por ter essa capacidade emocional, mental, espiritual, as suas emissões, elas se multiplicam na aura das pessoas, consciente ou inconscientemente. Então muitas vezes há um resgate muito grande a ser feito, que o indivíduo não suportaria em uma única vida, só pode suportar ao longo de algumas, às vezes até dezenas de encarnações. Então nós não devemos jamais imaginar que numa determinada encarnação nós vamos sair limpos, que nós vamos sair realmente sem nenhum karma, caros ouvintes. Então, há muitas dívidas contraídas com outras almas, né? E também estas almas não se encontram simultaneamente numa mesma encarnação. Então, para vocês terem uma noção, quando a alma, né, o nosso corpo causal, ela decide uma vez mais vir para a matéria, provocar uma nova encarnação, ela convoca energeticamente, né, pela sua vibração, a presença dos anjos, aqueles anjos que realmente têm uma profundidade de consciência muito grande, que obviamente são anjos que atuam no esgotamento do karma, e ali junto com esses anjos é que é planejada a reencarnação. E isso envolve também todo um conjunto de pessoas, de forma que os seres humanos possam encarnar juntos, e aí, obviamente, os amores e os ódios, que são exatamente os dois sentimentos que mais unem as pessoas, as coisas, eles precisam, obviamente, ter o seu curso. Então, aquelas pessoas que nós muito amamos retornam para nós, e, lamentavelmente, também aquelas pessoas que nós não gostamos, aquelas que nós repelimos, pelo fato de nós botarmos esse tipo de vibração, elas também voltam para nós. Mas muitas vezes não é possível reencarnar juntamente com todas as pessoas com as quais nós temos relações kármicas. Então é exatamente por isso que também não pode haver uma liquidação, por assim dizer, do saldo kármico, justamente porque nem todas as almas se reencontram de vida para vida, e aí realmente o karma fica acumulado e nós obviamente podemos prosseguir vivendo sem ter, obviamente, que esgotar o karma de uma vez só. E a família, caros ouvintes, é o maior veículo, o maior mecanismo de liquidação do karma, ouvintes. Porque na família são reunidos de uma forma muito próxima por laços de sangue, laços afetivos, laços realmente que se formam ao longo de muitos anos. Então não é incomum, ouvintes, que as pessoas que mais se amam e as pessoas que mais se odeiam, e isso lamentavelmente é o que mais acontece, sejam reunidos numa mesma família. Porque há situações realmente que jamais teriam como se resolver, jamais teriam como ser equalizadas, a não ser realmente que essas almas fossem colocadas uma vez mais em relação muito próxima. Então, ouvintes, aqueles que são a favor, por exemplo, da pena de morte, né? E obviamente não levam em conta isso que nós estamos falando. Se nós assassinarmos uma pessoa, ouvintes, se nós tirarmos a vida de uma pessoa, a solução mais comum que os senhores do karma, que a inteligência do karma no universo faz para esgotar esse ato realmente não só criminoso, desumano, que é nós imaginarmos que nós podemos excluir desse mundo uma pessoa, é justamente fazer com que aquela pessoa que nós mais odiamos, aquela pessoa que nós queríamos fora da nossa vida, se transforme então em nosso filho na próxima encarnação, ou que nós venhamos a ser filho dele. O karma realmente ajeita essas coisas. Então, na família, ouvintes, existe ali condições para que o ódio seja revertido em amor, para que aquelas vibrações que aparentemente jamais poderiam terminar, mas quando a mãe recebe no seu ventre o filho e dá a ele carinho, dá amor para que ele se desenvolva durante tantos anos, aí, caros ouvintes, existe a oportunidade desse pretérito ódio se resolver através do amor maternal, do amor filial. Então não é incomum que isso aconteça. Então nós não podemos excluir, ouvintes, ninguém desse universo. E nós temos que realmente seguir aquilo que nos ensinam os mestres, ouvintes. E sabendo que as duas grandes energias que nos unem karmicamente com as pessoas, com as situações, é o amor e é o ódio. E como ensinaram os mestres, ouvintes, o ódio jamais termina com mais ódio, com mais violência. O ódio só pode terminar através do amor. Então, ouvintes, o que realmente interessa é aprender a amar. É a grande habilidade na ação que nós podemos desenvolver, é amar de todas as formas. Se nós não pudermos amar aqueles que nos prejudiquem, nós podemos amá-los perdoando, realmente tendo compaixão, mas jamais, ouvintes, mandando energias negativas, jamais odiando, jamais tendo raiva, porque isso nos une tão fortemente com aquelas coisas, com aquelas pessoas que nós não queremos, do que realmente da mesma forma quando nós amamos. Então, ouvintes, se é para fazer alguma coisa nessa vida, vamos ser positivos, vamos ser pessoas amáveis, pessoas que amam, que perdoam, que têm compaixão. Porque do outro lado, ouvintes, o karma realmente fica fazendo a gente enfrentar tudo de novo, porque nós estamos na roda de samsara. Nós estamos girando, estamos voltando quase sempre no mesmo lugar, e nós temos que aprender a trabalhar com isso. E no nosso segundo bloco nós vamos continuar, caros ouvintes, expandindo esse conhecimento do karma, que tem muitas nuances. Vamos fazer agora, ouvintes, o nosso tradicional intervalo e voltaremos na sequência com o segundo bloco do nosso programa de hoje, agradecendo aí a maravilhosa audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo, também você que está nos ouvindo aí nas gravações, muito obrigado. Daqui a 3 minutinhos nós retornamos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo com o programa Lux Esotérica de hoje, falando sobre essa temática do karma, que se o mestre passou um quarto de século estudando, caros ouvintes, nós estamos aqui realmente só dando leves pinceladas sobre toda a problemática que pode realmente advir do nosso karma, caros ouvintes. Ou seja, todos nós temos dentro do nosso ser acumulado as ações, caros ouvintes, as vibrações que nós fizemos no passado. E sempre, caros ouvintes, que nós falamos desse assunto, nós sempre damos um exemplo de algumas indagações que nos fazem e algumas constatações realmente práticas que acabam advindo disso, ouvintes, porque esse karma acumulado, ouvintes, ele nós podemos imaginá-lo como se fosse um grande aparato, um grande saco aqui, que nós podemos dizer assim, com muitas coisas pesadas que está pendente aqui sobre a nossa cabeça. E o fato, caros ouvintes, é que, como nós mencionamos, a pessoa que tem uma mente bastante profunda, que começa a investigar esse assunto, é óbvio que ela está se qualificando para trazer mais karmas para a sua vida. Então não é incomum que pessoas que começam a ler, começam a pesquisar sobre a espiritualidade, elas começam a perceber, até pelo fato delas começarem a prestar atenção nas coisas, que elas estão provocando a vinda de partes desse seu karma acumulado. E aí, caros ouvintes, nós sempre lembramos uma passagem que eu tive há muitos anos atrás, que eu fui a uma festa de casamento, e no dia estava um tanto chuvoso, foram colocadas várias lonas, né, sobre o quintal onde estava vendo a festa e tudo mais. Eu estava lá tomando umas e outras lá, me divertindo, conversando com as pessoas, e aquelas lonas estavam acumulando água ali sobre as nossas cabeças, né? E para minha infelicidade, eu resolvi cutucar ali uma daquelas lonas para saber se estava pesado, caros ouvintes, e o fato é que a lona foi perfurada, foi furada, e eu tomei aquele senhor banho assim, né? Bem justamente no meio da festa. E isso, caros ouvintes, é o que vai acontecer com a pessoa que começar realmente a se espiritualizar, que vai começar, né, a investigar o seu próprio karma, porque obviamente as pessoas que estão por aí inconscientes, elas acham realmente que é Deus que está mandando as coisas boas e as coisas ruins para a vida dela. Mas nós, ouvintes, temos que tomar consciência que exatamente sobre as nossas cabeças há essa grande lona ali que está acumulando o nosso karma. E se vocês começarem a cutucar ali, caros ouvintes, porque obviamente que o nosso objetivo final é alcançar a libertação espiritual, a nós sairmos conscientemente com maestria dessa roda de samsara. E fatalmente, ouvintes, nós vamos chamar para nós esse nosso karma. Muitas pessoas ficam até impressionadas às vezes por elas passarem a ter uma prática de auto-observação, uma prática de meditação, de oração. Elas começam a ver realmente e prestar mais atenção nas coisas negativas que acontecem na vida das pessoas. E isso sim, isso pode ser sim, ouvintes, uma ação consciente nossa em relação ao nosso karma. Porque se nós temos realmente que pagar esse karma, se nós temos essa conta a saldar, nós podemos realmente acelerar o nosso karma. O que nós não podemos realmente é impedir que ele venha para nós, ouvintes. Mas nós podemos atuar de uma maneira inteligente com relação a ele. E não é o fato de nós estarmos observando o caminho, ouvintes. Então, se nós escorregamos numa casca de banana, nós vamos imaginar que pelo fato de nós sermos espiritualistas, que aquela casca de banana veio parar no nosso caminho, que nós escorregamos nela, ouvintes. Mas sim, nós estaremos sempre mais sensíveis para tudo o que acontece conosco. Então há que se ter uma postura realmente de contentamento, como é recomendado nas virtudes do yoga. Sem o contentamento, ouvintes, nós jamais vamos esgotar o nosso karma. E outra coisa que nós temos que prestar, caros ouvintes, muita atenção, é que tudo que nós fazemos, todas as nossas ações aqui na Terra, quer sejam coisas físicas, emocionais e mentais, é sempre a expressão final de uma série de pensamentos. E o fato também, caros ouvintes, é que nós estamos ligados também à série de pensamentos que nós fizemos nas nossas vidas anteriores. Apesar de nós atualmente sermos outra pessoa, nós estarmos num outro corpo, mas existe um nexo causal entre o que nós pensamos lá na outra vida e o que nós pensamos agora. E também, e principalmente, o que nós estamos pensando nessa vida, né? Então, se uma pessoa, né, repete continuamente pensamentos do mesmo gênero, né, qualquer que seja a categoria desses pensamentos, esses pensamentos vão acumulando tal energia, né? Da mesma forma que aquela lona que estava cobrindo ali a festa, né, onde eu estava lá, né? Então, de gota a gota, aquela lona vai sendo enchida, de modo que chega um momento, né, que mais um único pensamento que se faça naquela direção faz então eclodir uma ação. Como se fosse aquela última gota d'água que faz o balde, o copo transbordar, ouvinte. Então nós temos que ter muito cuidado com esses pensamentos, com essas emoções que nós temos diariamente, porque elas acabam gerando acontecimentos definidos, porque é assim que nós realmente geramos karmas. Toda ação, caros ouvintes, é a expressão final de uma série de pensamentos. Não existe realmente acaso. Quando nós fazemos alguma coisa, ou quando alguém faz alguma coisa conosco, isso já estava, de certa forma, sendo criado, sendo urdido na cabeça daquelas pessoas ou de nós mesmos para terminar numa ação. Então, um ser humano, caros ouvintes, pode trazer consigo, ao nascer, o karma maduro, ou seja, a uma parte do seu karma maduro que tenha sido realizado numa encarnação pregressa, né? Então, quando ele está nesse novo corpo, nessa nova vida, existindo essa ligação dos pensamentos atuais com os anteriores, bastará então poucas vibrações para que a pessoa acabe também fazendo coisas que ela realmente não sabe da onde que ela tirou a ideia, e pode precipitar qualquer pessoa inconscientemente, né, sem ela pensar muita coisa, sem ela considerar muito, ela age de uma certa forma sem realmente saber qual é a causa que está levando ela a essa ação. E muitas pessoas dizem assim, eu fiz isso sem pensar. Ela pode não ter pensado naquele instante, mas ela passou ou nessa vida ou na anterior, pensando, criando, gota a gota ela foi acumulando a energia que leva as pessoas a realizarem atos. E lamentavelmente, ouvintes, há muita coisa negativa que vem de uma vida para a outra, né? E muitos crimes, lamentavelmente, passionais e também atos, às vezes, de heroísmo, atos de rompantes realmente de um caráter positivo, realmente atos heróicos, também pode vir de muitos pensamentos que foram feitos na vida anterior. E aí, caros ouvintes, que está, de certa forma, a utilidade de se fazer com as crianças aquele sacramento que é chamado o batismo. Porque a função do batismo, caros ouvintes, é exatamente purificar os planos, principalmente o plano astral, o plano emocional e o plano mental da criança, para que ela não seja vítima dessas sementes maléficas de pensamentos negativos que ela pode ter feito na vida passada. Porque obviamente que não existe um pecado original desde a época do Adão e Eva, mas nós trazemos sementes do bem e trazemos sementes do mal das nossas encarnações anteriores. E como as vibrações positivas, ouvintes, elas têm muito mais poder do que as negativas, se realmente a pessoa for convenientemente batizada, se ela receber uma bênção na sua tenra idade, a criança, nos primeiros meses, nos primeiros anos da sua vida, realmente ela pode ser incentivado com essa bênção as sementes positivas que ela tem, tolhendo aquelas sementes maléficas que ela pode estar trazendo de vidas anteriores. Realmente há muita utilidade esotérica, né? Nosso programa fala de coisas esotéricas. O batismo não é simplesmente para admitir uma pessoa numa igreja, mas sim é para fazer exatamente uma limpeza energética nos chakras, no veículo astral, no veículo mental da criança, que obviamente são muito tenros, são praticamente límpidos, mas do mental da encarnação passada, principalmente, pode vir realmente vibrações e levar a pessoas a situações negativas nessa vida. Então, realmente, coisas positivas, ouvintes, nunca são demais. Aqueles que puderem fazer um batismo cristão com as crianças, que é realmente um tipo de iniciação, ouvintes, porque as iniciações, elas são, obviamente, intervenções na evolução da pessoa, para que haja uma aceleração, para que haja purificação e um melhoramento, realmente, da vida da pessoa. E também, caros ouvintes, né, uma outra coisa que é irônica com relação a esse esgotamento do karma, né, irônico e também triste, né, um aspecto irônico e triste da vida humana, é que a maioria das pessoas são tão pouco sábias, né, não tem realmente informações a esse respeito. As religiões, principalmente no Ocidente, não explicam nada para as pessoas em relação a isso. A pessoa acha que ela nasceu aqui, é a primeira encarnação que ela está tendo, que Deus mandou ela para a Terra aqui pela primeiríssima vez, que ela não tem nada a ver com vidas anteriores, que o que está acontecendo aqui é tudo devido à graça divina, quando na verdade, ouvintes, nós somos a continuidade de tudo que nós fizemos lá atrás. Então as pessoas, lamentavelmente, são tão rebeldes, agressivas, teimosas e resistentes para com as situações, para com o que o karma lhe traz como justiça no seu ambiente, na sua família, na sua vida, que ao estarem saudando esse karma, né, a parte desse karma maduro que elas estão enfrentando, simultaneamente a pessoa começa a gerar novos karmas, karmas negativos, porque as pessoas justamente não aceitam, são agressivas, são teimosas, resistentes e obviamente não compreendem. Então nós temos que, nós que estamos um pouco mais esclarecidos, ouvintes, temos realmente que praticar os preceitos que nos foram ensinados pelos mestres, e há muitos deles, ouvintes, em todas as religiões, em todas as filosofias, os mestres nos ensinam que não tem a menor importância o que aconteça ao homem exteriormente. Porque isso, caros ouvintes, que nos acontece fora de nós é exatamente o ambiente que foi criado karmicamente pelas ações anteriores que nós fizemos. As tristezas, as perturbações, as doenças, as perdas, tudo isso deve ser realmente relativizado por todos nós. Não devemos permitir que nos afetem a calma da nossa mente, pois tudo que está fora de nós, ouvintes, é o resultado das nossas ações passadas. E quando chegam essas coisas, nós devemos suportá-las alegremente, por mais duras que elas possam ser, lembrando que todo mal é transitório e que o nosso dever é sempre permanecer contentes, com contentamento e com muita serenidade, porque as nossas vidas anteriores é que geraram essas vibrações que se manifestam no nosso ambiente hoje. E nós não podemos, caros ouvintes, alterar a maior parte dessas energias. Portanto, é inútil querer lutar, caros ouvintes, com essas situações externas, com situações familiares, situações, caros ouvintes, que obviamente, aparentemente, não fomos nós que escolhemos, né? Se tem algum parente chato na nossa família, caros ouvintes, é porque ele faz parte do nosso karma. Não adianta nós colocarmos a culpa em Deus, porque a culpa é nossa mesmo, e também isso é um karma coletivo. Nós temos, ouvintes, que definitivamente pensar antes naquilo que nós estamos fazendo agora, e que, pois é isso que vai determinar os acontecimentos da nossa próxima vida. Pois o que vai acontecer na nossa próxima vida, isso nós podemos modificar, ouvintes, pelas ações, pelas atitudes, pelos pensamentos que nós estamos tendo hoje. Tudo o que nós desejamos, caros ouvintes, tudo aquilo que nós queremos, as coisas que são mais caras, mais profundas para nós, se nós não conseguirmos obter nessa vida, o universo não pode resistir, ouvintes, à nossa vontade, porque nós temos o mesmo poder que Deus possui, obviamente com uma força muito menor. Mas o universo, mais cedo ou mais tarde, vai se moldar à nossa vontade, ao nosso desejo. Então, tudo o que nós queremos, nós vamos finalmente obter. E aquilo que nós temos hoje é exatamente aquilo que nós quisemos no passado. Se nós não temos as coisas que nós queremos, caros ouvintes, é tudo simplesmente uma questão de tempo. Nós não devemos relutar, caros ouvintes, com as situações adversas exteriores, mas sim nós temos que moldar a nossa natureza interior, porque é essa que vai provocar as coisas positivas que estarão no nosso futuro. E no final das contas, caros ouvintes, passado, presente e futuro, eles são um conjunto das vibrações que nós geramos. Então, também, Esse karma maduro, ele pode ser alterado pela intervenção do karma coletivo, porque nós podemos também receber coisas boas de fora, caros ouvintes, de pessoas que nos amam, que nos querem bem, né? Então, todos nós somos agentes, né, e instrumentos do pagamento ou da cobrança do karma daqueles que nos cercam. E isso é uma coisa que nós temos que prestar muita atenção, ouvintes. Muita atenção nesse ponto aqui. Nós todos somos agentes e instrumentos do pagamento ou da cobrança do karma daqueles que nos cercam. Nós podemos ser agentes do karma de outras pessoas. Então, quando nós estamos agindo, nós temos que determinar exatamente quais são os objetivos da nossa ação. Porque se nós sairmos por aí, ouvintes, entregues ao acaso, que obviamente não existe, nós podemos ser usados, infelizmente, até para esgotar os karmas negativos, né, de outras pessoas. Na Bíblia, por exemplo, existe, caros ouvintes, uma frase que é atribuída ao Mestre Jesus, que diz exatamente em relação a isso. Pois Jesus disse: pois é necessário que as ofensas venham, mas ai do homem pelo qual as ofensas vêm. Isso, caros ouvintes, significa o seguinte: as coisas ruins, ou seja, o karma negativo, ele volta. Agora, aqueles que se colocam na situação de trazer para as pessoas o karma negativo, essas pessoas também vão ficar realmente numa situação difícil. Vamos dar um exemplo. Quando nós saímos por aí de carro, nós temos que sair conscientes, ouvintes, que nós estamos dirigindo para chegar ao nosso destino. Temos que ir respeitando as leis de trânsito, respeitando realmente os limites de velocidade, estarmos conscientes que ninguém está numa corrida, ali não é uma pista, não é um autódromo. Nós estamos aqui perto do autódromo de Interlagos, eu sei muito bem o que é um autódromo, como que os pilotos fazem lá nas corridas. Mas lamentavelmente nós vemos pessoas nas ruas aí andando como se elas estivessem numa corrida. Elas se expõem ao risco da sua vida. E aí, caros ouvintes, aqueles que obviamente fazem extravagâncias no trânsito ou em qualquer outra situação, criando situações de risco, se nós estivermos andando por aí e tiver alguém que tem um karma negativo para ser esgotado, lamentavelmente, se nós estivermos acima da velocidade, dos limites da segurança, o nosso carro pode derrapar, nós podemos atropelar uma pessoa que nós jamais vimos na nossa vida, e nós vamos ter um relacionamento kármico com essa pessoa. Nós seremos agente da queda desse karma negativo que aquela pessoa tem. Então nós jamais, ouvintes, devemos nos colocar em situações de sermos agente do karma negativo de outras pessoas. Nós, se for para ser agente kármico, deve ser de coisas boas. Jamais, ouvintes, nós devemos nos colocar em situações que nós teremos que fazer alguma coisa contra alguém, que nós situações onde nós fazemos oposição para outras pessoas, que nós enfrentamos outras pessoas. Os verdadeiros espiritualistas, ouvintes, eles não fazem oposição. Se vocês prestarem atenção nos discursos do Mestre Jesus, quando ele diz que se alguém bater na sua face, que você deve dar a outra face, ou seja, jamais devolver o mal com outro mal. Se vier um ladrão levar a tua camisa, dá também a calça para ele levar, para ele ir bem vestido embora, caros ouvintes. Jamais, ouvintes, devolver o negativo com o negativo. Porque se nós estivermos no negativo, nós podemos ser realmente agentes do karma. E como nós não podemos realmente evitar de agir, ouvintes, nós temos que agir conscientemente, temos que ser ouvintes, pessoas que agem de uma maneira habilidosa, pois a habilidade na ação é o que vai nos levar, ouvintes, aquilo que os hindus chamam de Nishikama Karma, ou seja, a ação, né, totalmente altruísta, que tem relação com a vontade divina. Só quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós somos agentes daquilo que realmente tem que acontecer no mundo, é que nós fazemos uma ação, caros ouvintes, sem desejo, que é o que significa Nishkama Karma. A ação sem desejo pessoal, a ação que é neutra e que obviamente não traz karma nem positivo nem negativo. E aí nós atingimos aquilo que os mestres já atingiram há muito tempo, ouvintes. Eles fazem a vontade de Deus, eles atuam pelo bem, pela evolução, e eles atingem realmente a neutralidade que nós, para nós ainda, isso é um sonho. E, lamentavelmente, ouvintes, o nosso programa está chegando ao fim, mas ainda teremos mais um programa aqui que nós vamos falar de vários exemplos práticos aqui, de coisas que acontecem na vida das pessoas, onde esse conhecimento do karma pode ser realmente empregado para que nós compreendamos como agir melhor, caros ouvintes, para criarmos melhores situações para nós na nossa vida atual e na futura. Muitíssimo obrigado, ouvintes, uma vez mais aí pelo prestígio de todos vocês. Convido a vocês, ouvintes, para nós agirmos agora. Vamos criar um karma agora, caros ouvintes, um karma coletivo. Vamos meditar juntos, fazer a nossa última vibração do dia, encerrando esse programa. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos e fixar a nossa atenção uma vez mais no ponto dos nossos corações. Que aquela paz que foi invocada no início desse programa, uma vez mais, esteja presente nesse batimento cardíaco. Vamos, ouvintes, visualizar lá dentro dos nossos corações a nossa chispa divina emitindo a luz da nossa espiritualidade. Que essa luz se propague, envolva todo o nosso corpo. Que essa luz vá além do nosso corpo, se expandindo pela nossa aura, iluminando, caros ouvintes, o nosso caminho de evolução, que nós possamos trilhar sempre a nossa senda iluminados pela luz do nosso coração. Vamos aproveitar esse momento para compreender, para internalizar, para realizar o significado das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive em nosso coração. Este ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, paz profunda para todos. A verdade, caros ouvintes, que é invocada com esse amém e a paz que nós tanto desejamos para o coração de vocês, que elas se tornem uma realidade, ouvintes, que a bênção do Mestre que nós enviamos do coração do Mestre para o meu coração, para o coração de vocês, possa sempre aumentar ainda mais essa luz interior que vocês têm e realmente avivar ainda mais as vossas mentes rumo a uma vida com mais sabedoria, com mais espiritualidade. Agradecemos sempre o prestígio, a audiência de todos vocês. Nos despedimos, ouvintes, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos estar com vocês com muita disposição nos nossos estudos, nas próximas edições desse programa. Vai continuar agora a programação musical, democrática, interativa aqui da Esotérica FM. E finalmente nos despedimos, ouvintes, esperando estar com vocês novamente, enviando a todos um forte, um fraterno, um caloroso abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.